A Vieira Aço Casa e Construção está com uma mega promoção para essa semana. Telhas Brasilite de 4 milímetros, 2,44 por 50 centímetros, R$ 23,50. De 1,53 por 1,10 de 5 milímetros, R$ 58,50. De 2,13 por 1,10 de 5 milímetros, R$ 78,50. Cerâmica Cerbrais Ipanema, 46 por 46, R$ 21,50. Selador acrílico Hidracor 15 litros, R$ 69. Vieira Aço Casa e Construção, na Avenida Comandante Vital Rolim, em frente ao Corpo de Bombeiros. Dobradinha forte do esporte Difusora Patamuté comanda o maior evento esportivo da Paraíba. Lance por lance, emoção por emoção. Oferecimento Honda Cavalcante Primo, tem o melhor consórcio do Brasil. Adquira já sua cota e compre a moto que tem o maior valor de revenda. Lojas em Cajazeiras, Itaporanga, Princesa Isabel e pontos de vendas em várias cidades. Armazém Paraíba, tudo mais barato e fiado. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Difusora Patamoté, a dobradinha forte do esporte, com a maior e mais completa cobertura do Campeonato Paraibano 2024. Calcinha Preta, volume 11. A noite passa devagar, estou aqui deitado só, no tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Volume 11. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Tudo bem, agora 16 mais 12 aqui na cidade de Cajazeiras. Vamos seguindo com o nosso programa especial aqui da Difusora até às 17, tá? Daqui a pouquinho tem uma hora, né, de especial aqui de músicas aqui na programação da Difusora, na programação especial aqui do canal 1070 da Paraíba. Às 18 horas, a Mauri Furtado vai assumir o bastão aqui até as 20 horas, né? Depois vem o meu amigo Aloysio Laranja Lima, né? Tá reassumindo aqui as suas funções depois das merecidas férias. Um abraço ao meu amigo Aloysio. Um abraço ao guerreiro bom Sidney Gonçalves, protético, rapaz. Dona Guida, dos licores, a sua querida mamãe. Abraço aí a toda a família boa, grandes amigos na audiência com a gente aqui da programação da Difusora. Muito obrigado mesmo pela sintonia. E nós vamos até às 17 aqui no nosso programa, no nosso encontro aqui pelo canal 1070 da Paraíba. Vá preparando aí os sucessos, meu caro Roberto Fonfon. Devaneios com Julio Iglesias, atendendo aí o Frango de Raça, Badim das Palmeiras. Depois a gente toca o sucesso aí do Giliardi, Não Diga Nada, viu? Fique calado, Não Diga Nada, Giliardi. Deixa a Vida Me Levar, com Zeca Pagodinho e Nelson Gonçalves. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele, mas está faltando muita gente mais do que só ele, né? Está faltando muita gente, as pessoas que vêm falecendo, que morreram da Covid e tudo mais, famílias, pessoas amigas, pessoas conhecidas artisticamente, né, da televisão, do rádio, do nosso meio, do mundo político também. São tantas pessoas no pedido aí da nossa Labiata Socorro, né, lá, Socorro Sarmento, lá do bairro Pôr do Sol, aqui na cidade de Cajazeiras, também acompanhando aqui a nossa programação. E a gente agradece o carinho e a audiência de todos vocês aqui na Super Difusora de Cajazeiras. São 16h14, Fonfon, na cidade de Cajazeiras. Vamos de música, tudo pronto aí? Meu caro, nem tem zap, nem tem telefone. Ou tem zap, meu filho, aqui no programa 16h14 aqui na cidade, né? Deixa eu abraçar também o pessoal lá do Rio Grande do Norte, na audiência, né? O pessoal aqui de na divisa ali da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Pessoal de Major Salles, Tenente Ananias, Paulo dos Ferros, pessoal de Luiz Gomes lá na Serra, muito obrigado pela sintonia do nosso programa. Pessoal ali das placas, né, que é a divisa da Paraíba com o RN, com o Rio Grande do Norte, muito obrigado, a honrosa sintonia com a gente. São 16h15, vamos ao zap, boa tarde. Boa tarde, Pato Cato, Raimundo Macedo, sei quando lá da Mangabeira toca a música Mastros com Leite para mim, ofereço minha família, vocês, sua família, o controle desse família, todo o controle de família, todos ouvindo. Boa tarde, paz, saúde e felicidade. Valeu, queridinho. Um abraço aí para você aí no sítio Quandu, município de Lavras, da Mangabeira, lá no vizinho estado. Um abraço, pessoal bom aí do Quandu e, consequentemente, da Lavras da Mangabeira. Pessoal do Cedro, de Iguatu, Juazeiro do Norte, pessoal do bairro de Aurora, Baixio, né? Pessoal de Palmirim, Olho d'Água do Melão, a nossa Felizardo Vieira, pessoal do Cedro também com a gente, valeu, e Palmirim, Umari, Mauriti, toda essa região boa do Interlan Cearense, acompanhando também a nossa programação, a gente agradece a honrosa sintonia. 16h16, tudo igual no relógio digital da Difusora. Cantemos os sucessos. Julio Iglesias, o espanhol, canta muito, hein? Giliardi, Zeca Pagodinho e Nelson Gonçalves, na número 1 da Paraíba. Queres ou me deixas, ou dá mais para conviver, para estar assim contigo, eu prefiro te esquecer. Que eu te quero, tu bem sabes, mas jamais posso aceitar esse jogo de caprichos do teu modo de pensar. Me diga de verdade o que sentes comigo, se eu sou teu amante ou apenas amigo. Quero me convencer se ficou, já nem sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentias quando me abraçavas, e ao me dar teu corpo depois me enganavas. Se os teus caprichos e sonhos são feios, já não me interessas com teus devaneios. Muitas vezes me arrependo e outras me deixo levar pelos vagos sentimentos do teu modo de pensar. Já não sei mais o que faço, nem meu coração me diz. Não me queres nem me deixas, eu não

Antônio, número 136, no centro de Cajazeiras. Invista no bem-estar do seu filho. Agende uma consulta. Telefone WhatsApp 99323-6378 ou pelo Instagram, @PSCeciliaDantas. Ligar TV. A mamãe aqui tá moderninha. É, Dona Irene, no Armazém Paraíba tem Smart TV. Ela tem Android, eu não sei o que é, mas tem. Ela fica só 10 de R$139,90. Tchau, bota o G54. Essa aí cabe vídeo e foto com força. É, e fica só 10 de R$119,90. O Moto G04 é só 10 de R$69,90. Ei, a mãe tá on, viu? Vem pro Dia das Mães, Armazém Paraíba. Quer sair da faculdade já com anos de experiência? Vem pra Estácio. E agora é a hora de experimentar? Hein? A Estácio preparou uma oferta tão incrível que eu estou espalhando por aqui. Cursos a partir de R$ 99,00. E você tem mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação. Todos EAD. Não falei? Tá imperdível. Agora aproveita e conta pra galera. Vocês podem viver juntos essa experiência. Acesse estácio.br. WhatsApp 9653-9340. Polos EAD Cajazeiras, Pombal e São José de Piranhas. Faz seu brilho, faz Estácio. Uma qualidade de vida. Um compromisso com a saúde. A Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios avança para o futuro e já é referência em toda a região, fazendo através de muito trabalho o seu compromisso de crescimento com os cachoeirenses. Os recursos são bem aplicados em importantes obras já concluídas e em execução. Os servidores municipais recebem seus salários em dia. Quando o assunto é trabalho, a gestão municipal tem o seu destaque levando diversas ações para o município todo, atendendo e ouvindo as solicitações de toda a população. Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios, fazendo história. Chegou em Cajazeiras a mais nova pediatra, doutora Andressa Diniz, formada pela Unifip, com residência médica pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro. Atendimento na clínica doutora Vanessa Rolim, localizado na Avenida Comandante Vital Rolim, número 691 Centro, em frente ao Santander. Marque já a consulta do seu filho pelo número 839-9199-2938. Doutora Andressa Diniz, cuidar da saúde do seu filho é o nosso compromisso. Instagram, @dra.andressa.diniz. Calcinha Preta, volume 11. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. Tudo bem, agora são 16h37 aqui na cidade de Cajazeiras. 16h37. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, meu caro Roberto Fonfon. Tem zap, meu filho? 99396-9757, né? Se eu registrar aqui a audiência, deixa demais, né? Laurita, é demais. Deixa eu abraçar aqui, boa tarde, minha amiga Elias. Aqui é Adriano Nogueira, de Cidade de Souza. Eu gostaria de pedir a música do Ruban, Cinderela. Vá preparando aí, Fonfon. Cinderela, certeza, essa Nogueirada aí de Cajazeiras são meus parentes. Um abraço aí para você, todo o pessoal bom aí de Souza. Então você prepara aí o sucesso, deixa-me ver. Do Mastruz, uma do Mastruz com Leite aí, viu, Fonfon? Mastruz com Leite, também aí a Cinderela com o Ruban, e você traz a Marília Mendonça com o trio Parada Dura Estrelinha e a Manu Batidão daqui para frente, viu? Para que nós continuemos aqui já partindo para a última meia hora do nosso programa aqui pela Difusora de Cajazeiras. 16h38 aqui na cidade, vamos até às 5 da tarde aqui no nosso programa. Tá pronta aí a rodada musical, meu caro galã do Leblon, aqui com a gente, né? Toinha, da Boa Fé, tá na audiência com a gente. Um abraço, querida Toinha. logo, logo vou tomar o café novamente aí com você, seu esposo, todo o pessoal bom aí da Boa Fé. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês com a gente. É uma honra, uma alegria tê-los como ouvintes aqui da gente e da programação da Difusora nesse 1º de maio, né? O feriado do Dia do Trabalho e do Trabalhador. Agora 16h39. Vamos lá, Fofão? Cantando os sucessos aqui na mais ouvida da Paraíba. Vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo